Tá 3054 Salvador, H Cordial. Ajuste agora 1012, direto Duna, 3000 pro ILS. Beleza, tá tudo Duna, direto Duna, 3000, tá com 3000. Pulou 5, quase perdeu contato com o tempo, tá? É, isso é comum pra caramba. Vamos descer pra 3000, viu? Kilo Sierra Lima, prossiga. Autorizado, aproximação 5487, obrigado. Posição que encontra? Para copiar. Né? 6395 para o táxi com POB 162. Alternamos Galeão com 4 horas. Copiado, táxi via Passo Índia e Alfa no ponto de espera Sama Torre, 18 decimal 663, 15, ajustado no 012. De Alfa, ponto de espera 286, né? 6315. Vamos lá. Papapá, Kilo Sierra Lima para Zequiel 140. Está autorizado conforme a rota do plano, decola da pista 17 e a curva é à direita na saída Arbor após direto. O controle opera em 199 decimal 35, aciona 5537 no transponder Cotese. Trip 5487, o ajuste 1012. 012, ciente. A bom, após direto, que é o Kilo Sierra Lima, o cotejamento está correto, me informa o POB. 4, acionamento de táxi decolado, irá chamar a torre, 1 no 8, decimal 6, no passo 5. Sierra Lima, ali acionar a chamada. Copio, sim, o senhor copia também o controle? Positivo, frequência livre. P5487 estabilizou? Afirmativo. Cheque o trem, torre, 1186. 86, obrigado pela agilização aí, meu amigo. Uma boa tarde. Boa. Ambiente, frequência livre. Boa tarde, CIP 5487, estabilizado na final da guerra. Vista visto. 15487 está autorizado o pouso pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado, CIP 5487. Torre, o Senac é 3105.0, pronto. Ciente, mantém a posição. Será, é 3105. Salva, deu a sua volta lá, pessoal, meu Deus, sai do posto. Voo 648, Salvador, via chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 092. Agora estou na mar. São 3054, está autorizada a aproximação em LF. 54, vou reportar estabilizado. Autorizado, Serra Lima, o táxi chama para ingresso na 17. 6315, observa a passagem agora do AT da Trip. Final curto, após ele, ali mantém. É, após a passagem do ATR, aqui mantém o chalé 6315. Autorizado que o Serra Lima ingresso a linha e mantém. Bravo, Flamengo, indo, prossiga. Para o Zona Fogo, fica no bar, está alto. 5487, fala os 47, chama 129 só. 6315, deve decolar, 120 graus, 129. Autorizado a decolagem da CNET, 6315. 6h40 vencida, e verificamos aqui no sistema que a próxima seria 18h30. No 745, um minuto só para verificar com a sala IES, já fluindo, um minuto só. Lembrando, a sua escuta, 35487. 5487, boa tarde, Alfa Kilo Passo 3. Alfa Kilo Passo 3. Kilo Índio, voo local, seria com a intenção de sua remetida em Valença? Está autorizado. Nome o PES, decola 197, curva direita, no corredor acesso. O controle opera em 199, decimal 35, aciona 01133 no transponder Cotete. Prole Salvador, boa tarde. Oceané 6315, saída da El. Ano 6315, o controle está em contato, radar. 6315, ciente, autorizaria da El? Livre. Livre da El, 6315. Cinco, estabilizou? Estabilizei. Cheque trem, chame a torre, 1986. Bom, terno de domingo. Boa. Autorizado o táxi, chama para ingresso, pista no 7. Salvador, é o Chané 6142, autorização de puxa, acionamento no 4. Está autorizado, o Chané também faz o táxi. Livre, 6142. Torre Salvador, muito boa tarde, 3154 da TAM, está passando o Interserra Baixada Travada. Gente, aguarde a autorização de pouso. Chegou 4. Aquilo se arrima, ele decolar, 120 graus, 122. Livre pouso, 120 graus, 122. Livre pouso, está 3154. E o Serra Lima decola 51, 419, decimal 35. 1935, uma boa tarde. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima é o controle, está em contato, radar, suba para o nível 140. 140, Kilo Serra Lima. Number 076, clear until 4000. Number 076, clear until 4000. Pronto para 4. Autorizado Galeão, nível 360, via Ferzulu 10, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35. Aciona 5523, proteja. Autorizado a aproximação em LS. 48. O Serra Lima estima pouso em GQLs 1821. 1821, anotei. Lima. Poxa, 6142, botando com 96340, terra natal. 096 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 2 também, no ponto de espera 1-1-4-2. Serra Lima passa agora o 050, está autorizado voo direto. Gente, direto pelo Serra Lima. Condor 076 passing 8000, clear until 2000, no restriction. Condor 076, we are clear to descend 2000 feet with no restriction. Decolada 10, curva à direita, controle 199, sinal 35, aciona 5551, no coteja. Autorizado Campinas, nível 360, Aperzulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decolada 10, curva à direita, controle 199, sinal 35, transponder 5551, azul 406. Cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamada para push e acionamento, 406. Solo Salvador, 3154, livrou. 3154, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Já está em 3154. 3154 já está próximo, táxi via Juliette, portão número 5. Boa tarde, está passando Bravo, Kilo Índia. Bravo, Kilo Índia, controle, meu cordial. Salvador, está passando Bravo, Kilo Índia. Prossegue. Fala, Bravo, Kilo Índia, Salvador está na escuta. É aqui do Serra Lima. Prossiga, Bravo Quilândia. Controle, está passando Bravo Quilândia. Bravo Quilândia, como recebe o controle? 6315. Oceano 315, chame Recife 125, Ona. 25, Ona. Contato controle, senhor. 119 decimal 35, ok? Acima, foi chamado três vezes, Bravo Quilândia. Ok, aguarde um minuto. Qual o número 1, então? Bravo Quilândia. Bravo Quilândia, controle. Decolada 97, prefere. Ciente, prossiga visual na escuta. Na sua escuta, Índia. Boa tarde, Canamé 326, Delta de descida. Sendo 326, via chegada Mari, desça para 2012. Via chegada Mari, 2012, Canamé 326. Estabilizado, NR 648. Ciente, cheque o trem, torre 1, 1186, 1648. Controle Ocean 6142, decolou, está cruzando 1200, nossa escuta. P142, controle, contato radar. Sente, 142. Boa noite, 07, via, chegada bom, desça para 2012. Boa, 164, está passando em terra, bastante travado. Ciente, 648, sem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 14 nós. Autorizado pouso, não, 10, 64. Quando possível, eu guardando pra gente a prova do Romeo Fox 018. É o 6142. Gente, anotei. Obrigado. O Luciano 6142, autorizado. Foi o Focus 1018, Roger, 4076, 3 miles from the altar, complete electrical tower 118.16. 4076, 1186, thank you, the line. Bye-bye, sir. Decola da 10 curva direita, controle 19 na decimal 35, aciona 5560, coteja. Autorizado, 3600. Decola pressão no zero, da LB da Bridge, controle 59.35, responde 560 Web, Bafier 3. Bafier 37. Gente, após Bridge, aperzulou 16, chama para pushback funamento. Afirma, após Bridge, aperzulou 16, chama para pronto, Web, Bafier 37, está no zero. 26 da Ocean Air, tem condições de voar, posição dura? 326, afirma, dura? Aqui é autorizado Duna, 6326, reporte localizador. Reporte localizador, 6326. Fala 01, direita, 219, sobe. 219, direita, 19, patrulha de braço. 38, autorizado Montes Claros, nível 340, via Upper Zulu 17. Saída Arbor, Elefa ou Vito. Decola da 10 curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5563, coteja. Runway 10. Curva direita, saída Arbor, transição Elefa, Elefa Wolf, Upper Zulu 17, 1935, controle 5563, transponder do 972. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Amarelo. Salve Salvador, boa tarde no 638, Citron, no 648. Boa tarde no 648, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette no 7, acionamento azul 4065, portão 8. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi azul 4065. Boa tarde, acima identificação, desce e mantém 3.10, chegada a mais. Acionamento 3 no 4. Autorizado, mais, até 3.10, 3.4, vai tirar do táxi da presença. E autorizado em TAP. TAP, obrigado, André. Salvador 6213, na ponte 07, flexionamento. 6213, aguarde para o próximo setor para pushback. Na escuta? Condições pode realizar pushback mais para trás para permitir simultâneo com o do portão 7? Ok, afirmativo, posso para mesmo. Gente, grato, chamo para o táxi. 6213 autorizado, será simultâneo com 8, 8 vai fazer o pushback mais para trás, chamo para o táxi. Para o táxi, né? 8, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette para 02, no 648. Photo ground, good day, Condor 076 on Alpha. Good day, Condor 076, taxi via Alpha, report before Juliet. Condor 076, call you before Juliet on Alpha. Nele é 326, a 15 milhas de Duna, autorizado e alerta. Autorizado, ele é 6326. Papá Romeu, Quilo Serra Lima, Salvador. Ah, escuta. Mantenha 140, 42 milhas de Salvador, chame centro com Recife, em 126, decimal 0, com o voo. 1260, obrigado. Sete da Gol, retoração para sequenciamento. Foi para 215, limitado pelo lote, décimo linha 2010. Caso de falha, próximo ao localizador, autorizado em LS. Para 215, limitado pelo lote, 7215, caso de falha, completa a zona 8. Número 2, na aproximação, o número 1 está a 9.10 milhas de dúvida. Zero, autonomia, altímetro no 0 no 2, aguarde para o táxi. Manda para o táxi, 401, no 0 no 2. Comando agora o patrão número 2, obrigado aí, pelo claro. Afirmo pela configuração do pátio aqui, será o número 2. Condor 076, maintain any position before Juliet. Reduza 1809. 1, 2, 3 a bordo, são 4h30, alterna Guarulhos. Gente, 1, 2, 3 a bordo, altímetro 1, 0, 1, 2, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1, 1, 8, 6, bom voo. Índia Alfa, 1, 0, 6, 5, 6. Opa, 0, 6, 5, segue o Chanel via Índia Alfa, no ponto espera torre 1, 1, 8, 6, bom voo. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto espera torre 1, 0, 6, 5, 6, 4, 0, 6, 5.